aconteceu. Eu sou condicionado isso. Se eu sujei minhas mãos algumas vezes, Dundu, não foi porque eu quis isso, não. É porque nosso país condiciona nós a viver acima. O sistema quer ver nós de corolla, roubando até umas horas ou vendendo droga. O sistema quer ver nós subindo na vida, trocando com a polícia, com os plaquê na mochila, com as peças entupidas, enquadrando uma zira por uma bicicleta, esfaqueia o turista. É, quer nós uns flash de forma negativa, potes na chacina, fotos da perícia. Mó veneno nos fundão, longe da família, sem dinheiro, advogado, visita. Muita raiva, muito ódio no coração, cadeia, fábrica de monstrão. O sistema quer mais que a gente se foda, quer nós na Cracolândia ou nas Maria Louca, ou na contenção de ponto, tira no pé do morro, de colete radinho, fazendo parte do jogo. É do sistema, a culpa é do sistema. O sistema me coloca nessa situação. É do sistema, a culpa é do sistema. É do sistema, a culpa é do sistema. O sistema me coloca nessa situação. É do sistema, a culpa é do sistema. Não temos que nos contentar com carroça de papelão, excluído, garimpando comida no nichão, ou morando na rua junto com os filhos, porque o barraco na área de risco foi demolido. Somos seres humanos, embora não pareça. E a culpa é de quem? A culpa é do sistema, é. Quem queima pneu, interdita a rodovia também, frente à polícia na luta por moradia. Bolsa Família, Viva Leite, só leva adolescente pro comércio de entorpecente. Não quero meu povo escravizado, humilhado por um salário que não supre o básico. Muitos se viram nos 30 de monociclo, nos cruzamentos, fazendo malabarismo. Muitos de pistola invade a mansão do empresário, querendo já dinheiro com um herdeiro sequestrado. É do sistema, a culpa é do sistema. O sistema me coloca nessa situação. É do sistema, a culpa é do sistema. É do sistema, a culpa é do sistema. O sistema me coloca nessa situação. É do sistema, a culpa é do sistema. Chega de se contentar com esmola e moedinha, joga água e sabão, rodinho nos para-brisa. Chega de humilhação nas caronas do busão, foda é não ter nenhum do pão. O sistema quer nós nos condomínios de luxo, empurrando o carrinho cheio de entulho, enquanto houver pessoas revirando lixo. Continua subindo o índice de latrocínio, na fuga da fome até o homem mais pacífico se torna agressivo, violento, assassino. Nível pé na porta, na missão do cofre, com fura que fura a blindagem do carro forte, mesmo com todo o aparato de segurança, cerca elétrica, câmera, grade com lança. Evita que o excluído da sociedade desista da investida que o livra da dificuldade. É do sistema, a culpa é do sistema. O sistema me coloca nessa situação. É do sistema, a culpa é do sistema. É do sistema, a culpa é do sistema. O sistema me coloca nessa situação. É do sistema, a culpa é do sistema. Tá na hora de parar para pensar. Somos consciência humana, pô. A calçada da rua não é cinza, é do vermelho, do sangue, pedaços e carne se mistura pra mídia. Emocionante, porta de pai, pega com os amigos, não pode. Vai se trocar o lerite furado de bala. Família desvanecida, a lágrima que cai vai se tornar eterno sofrimento pro poder, controle de população. É real extremo, pra nós um mais tenso choque, pra quem foi surpreendido sem massagem o bote. Debruço no chão, miolos espatifados, sem saber a razão. Mortos vão de mão dadas, luz ou escuridão. Funerária, lucro 100%. Pra famílias, os centavos pra enterrar seus entes queridos. A medicina quer o quê? Se foi morta, tira. Autópsia quer o quê? Se são órgãos atingido, maldade para não há mais rápido que a bala que vai chegar. Rios de sangue desce com toda a força, levando vidas. É do sistema, a culpa é do sistema. O sistema me coloca nessa situação. É do sistema.